E aí, Dri, faltou cocô nessa sesh, hein, meu? Pode crer, malaba. O cara representa, mas firmeza, o rolê continua, mano. Aí, se liga nessa manobra, hein. Vai quero vendo, ver, vai vendo. Ver, ó. Aí. Nossa, mano. Ai, ai, caralho. Que rola. Foda, mano. Oi, Goiás, está seu aí, bora aí. Não é de pé não, né? Não, cabe mais um, bora. O real passe. O real passe.